teus braços de amor. Quero ver seu rosto, Pai. Tu és a razão do meu viver, que alegra os corações dos que andam em angústia. Aqui estou diante da teus braços de amor.